Que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco, hoje e sempre, né? Nós vamos abordar com os irmãos hoje, então, essa passagem. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Antes, eu convido os irmãos a levarem seus pensamentos para fazer uma pequena prece de abertura dos nossos trabalhos. Vamos te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui como irmãos nessa noite, para podermos estudar um pouquinho mais a palavra do Cristo, teu Filho. Pedimos a assistência dos amigos espirituais, nossos anjos protetores que estejam conosco nesse momento e que nos assistam para que possamos usufruir da melhor maneira possível esse assunto que vamos tratar essa noite. Que assim seja. Bom, meus irmãos, a passagem é essa. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É uma pergunta que Jesus fez, né, por ocasião de uma das suas pregações lá na Palestina. Esse assunto, se os irmãos quiserem aprofundar melhor, o pessoal aqui vai ficar tão psicólogo, né? Se o pessoal quiser aprofundar melhor, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nos itens 5 a 8, tá? Também é tratado no Evangelho de Marcos, nas Bíblias tradicionais, e no Evangelho de Mateus, capítulo 13 em Marcos e capítulo 12 em Mateus. Bom, uma coisa importante, meus irmãos, quando nós vamos estudar o Evangelho, como essa noite a gente faz, seja numa leitura ou seja com intenção de estudo, nós temos que ter alguns cuidados, sabe? Por exemplo, se você pegar o Evangelho diretamente de uma Bíblia tradicional, onde tem Mateus, Marcos, Lucas e João, todo o texto por completo, tá? Nós vamos encontrar algumas passagens que, como essa, podem às vezes não ficar bem entendidas. A gente fica até na dúvida, puxa vida, como é que será que Jesus falou isso, né? Tem aquelas passagens que Jesus diz assim, não vim trazer a paz, mas a espada. Palavras na boca do Cristo ficam tanto quanto estranhas, né? Palavras de guerra, de violência, né? Outras, deixe que os mortos enterrem seus mortos. São coisas estranhas, sim, são palavras difíceis de a gente às vezes entender. Por quê? Porque tem todo um simbolismo, tem uma série de coisas que a gente deve considerar quando ler essas coisas. No Evangelho segundo o Espiritismo, que não é a Bíblia dos Espíritas, como alguns dizem, o Evangelho segundo o Espiritismo já traz esses mesmos textos que estão lá em Marcos, Lucas e João, não todos, mas uma boa parte dos textos que estão lá no Evangelho tradicional, nas Bíblias, tá? Mas ele traz junto consigo uma explicação, mostrando o significado daquelas palavras à época de Jesus, mostrando uma concordância que existe entre o que está na Bíblia, nos Evangelhos, e o que ensina a doutrina espírita através do livro dos Espíritos, mostrando a concordância que existe entre a pregação de Jesus e a pregação da doutrina espírita. E a vantagem, digamos, de um Evangelho segundo o Espiritismo é que você vai ter, principalmente aqueles textos de entendimento difícil, de entendimento complexo, elucidados, mostrada a sua explicação. E aí a gente vai ver que as palavras pareciam estranhas à primeira vista, mas estudada a profundidade, o significado que elas têm, já não é tão estranha assim. Vocês vão ver, quando estudar esse Evangelho, que a gente deve levar em conta, por exemplo, a época dos escritos, tá? Os quatro Evangelhos, todos foram escritos, por exemplo, após os anos 50. Quer dizer, Jesus já tinha voltado para o mundo espiritual quando os Evangelhos foram escritos. Mateus e João conheceram Jesus, andaram com Jesus. Tinham, portanto, condições de saber melhor o que o Cristo falou. Já Marcos e Lucas não. Marcos era discípulo de São Paulo e Lucas era médico. Então já escreveram os Evangelhos assim por ouvir falar, segundo a tradição oral. Então, só isso já cria assim, uma certa dificuldade nos textos, né? Talvez os textos não sejam exatamente como estão lá. Então, a gente tem que estudar para buscar o significado. Ainda tem a questão da linguagem figurada. Cada época tem a sua linguagem, cada língua tem suas características. Por exemplo, quando Jesus diz a Pedro que nós devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, não adianta multiplicar, não é 490 vezes, não. O 7 para os judeus, para os hebreus, ele tinha um significado assim, místico de uma coisa muito grande. Então 70 era maior ainda. E 70 vezes 7 vezes era sempre. Então quando Jesus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7 vezes, ele está querendo dizer sempre. Né? Então todas essas questões a gente tem que levar em conta. O significado das palavras também para a época, né? Por exemplo, A gente ouve falar em Adão, Adão, Adão, a gente imagina que Adão seja uma pessoa. Quando Adão, na linguagem hebraica, era homem, no sentido universal da palavra, homens e mulheres. Então já muda um pouquinho a questão da criação, né? As traduções distorcidas é outro problema. As primeiras traduções dos livros da Bíblia foram feitas para o grego e posteriormente para o latim, e do latim, então, a tradução foram para as línguas nacionais de cada país. Essas mudanças sofreram algumas distorções. Por dificuldade das línguas de ter a palavra correta para aquelas palavras em grego e em latim, e por algumas vezes por interesse das próprias religiões que foram sendo criadas e que foram colocando coisas que na Bíblia não tinha. Então a gente tem que saber também como limpar. Tem Bíblia por aí, chamada Bíblia na linguagem de hoje, por exemplo, que fala de espiritismo e médiuns espíritas. Obviamente que essas Bíblias têm alguma distorção, porque na época que a Bíblia, que os livros da Bíblia foram escritos, muitos séculos antes de Jesus e quase 2000 anos atrás, não existia espiritismo nem médiuns espíritas, portanto, então, nas Bíblias não pode conter esse tipo de palavra, mas algumas contém. Então, a gente tem que estar muito atento em alguns textos do Evangelho, a gente tem que estar muito atento no estudo dos Evangelhos, tá? Isso aqui é a África, e os irmãos lá em cima, aqui é o mapa da África, né? Sinto muito. Minha coisinha já está... Não dá. Bom, mas lá em cima, tem um pequeno território que é a Palestina. Eu vou aumentar para vocês, e vocês vão ver então aqui. Tá? Aqui é a Palestina no tempo de Jesus. Essa narração que vamos abordar, ela ocorreu quando Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que fica... Olha lá, ó. A 46 quilômetros, mais ou menos, da cidade de Nazaré, que era onde Jesus habitava. Tá? Jesus habitava em Nazaré. Jesus nasceu em Belém, como vocês sabem, né? Que ficava mais ou menos a 162 quilômetros de onde depois, mais tarde, ele foi morar com a sua família. Então, Jesus estava em Cafarnaum, Cafarnaum, tá? Pregando. E correu um boato lá em Nazaré, na sua cidade, de que ele corria perigo. Por quê? Porque a pregação de Jesus para a época não era uma pregação simples, era uma pregação até subversiva. Porque ele vinha contrariar algumas coisas da crença judaica e algumas coisas do interesse do povo dos romanos, que era o povo que dominava aquela região. Era uma pessoa que dizia que devíamos amar o próximo, devíamos perdoar o inimigo. Os hebreus não queriam saber de perdoar os romanos, né? Então, criava um certo conflito, né? Devia perdoar sempre, etc. Então, essa pregação, de certa forma, era meio subversiva para aquele pessoal. E vieram dizer a Maria, lá em Nazaré, que Jesus corria perigo, porque a pregação dele estava tornando a situação ameaçadora. E Maria ficou muito preocupada, como convém, todas as mães, né? Como todas as mães ficam, sabendo que seu filho está correndo algum risco, e juntou os irmãos de Jesus e foram todo mundo para Cafarnaum. Então, chegando lá, se dá essa narrativa. E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para poder se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Quer dizer, o pessoal saiu de Maria e os irmãos e foram para lá para tirar ele da situação. Queriam tirar ele, livrar ele da situação de risco. Diziam que ele havia perdido o espírito, o que na linguagem da época significa que ele estava meio fora de si, que ele estava meio leleca, que ele não estava muito certo não, que ele devia estar meio perdido, meio louco. Imagina só. Então, seguindo. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficado do lado de fora, né, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Vou avisar que a mãe e o irmão estavam lá, muito preocupados. Mas ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Se nós levarmos assim uma leitura muito superficial, vai parecer assim que Jesus está perguntando com certo desdém: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É uma coisa assim meio estranha para o mestre. Muito estranha. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quer dizer, como se ele não conhecesse a mãe e os irmãos. Uma coisa muito estranha na boca do mestre. E ele diz, olhando para aqueles que estavam sentados ao seu redor: eis minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, será que ele estava negando a mãe dele? Os irmãos estavam batendo a porta, chamando por ele e dizendo que aqueles que estavam com ele eram sua mãe e seus irmãos? Quanto aos irmãos de Jesus, eles realmente podiam não ter assim uma certa profundidade de amor ao Cristo, porque eles não entendiam muito bem o que Jesus falava. Eles não entendiam qual era a missão de Jesus. Tá? Mas, quanto a Maria, mãe de Jesus, já não. Ela se preocupava com ele, tinha ele um amor profundo, se preocupava muito com ele e entendia a tarefa dele. Tá? Em nenhum momento Jesus, com aquelas palavras, quis dizer alguma coisa desrespeitosa tanto para os seus irmãos como para Maria. Porque em todos os evangelhos ele dá mostra de respeito por Maria. Embora Maria seja citada só 5 vezes no evangelho, em todas as ocasiões há um grande carinho de Jesus para com ela. Aos 12 anos, quando eles foram passar a Páscoa em Jerusalém, Jesus foi lá, ficaram algum tempo lá em Jerusalém. Depois a comitiva voltou, toda a turma que era de Nazaré, voltou para Nazaré. E lá pela metade do caminho, Maria se deu conta que não estava Jesus por perto. Ficou preocupada, foi olhar entre os parentes. Não, entre os parentes eles também não estavam. Então Maria e José voltaram a Nazaré. E chegando lá, Jesus estava no templo, conversando com os sacerdotes, com as pessoas cultas, com as pessoas do templo, fazendo questionamentos, dando resposta também a ele. E o pessoal ficava admirado do conhecimento de um menino de apenas 12 anos. Quando chega Maria e José para buscá-lo. E Maria deu uma certa reprenda nele, né? Não te dá conta de que ele, teu pai, te procurando, nós estamos preocupados contigo? E Jesus diz assim: importa agora que eu cuide das coisas de meu pai. Claro que ele não se referia a José, o pai biológico, o pai terreno, vamos dizer assim, né? Mas ao pai do céu. Mas depois, diz o Evangelho, docemente, obedientemente, o seguiram. Quer dizer, foi sem reclamar, sem nada. Disse isso, mas também só ficou nisso e ele foi docemente, se viu de volta com os pais. Outro momento importante da preocupação de Jesus com Maria, que mostra o apreço que ele tinha pela mãe, foi quando crucificado, né, já semi-desencarnado, vamos dizer assim, quase morto fisicamente, ele olha para Maria, João e Madalena, que estavam ao pé da cruz, e ele olha para Maria e diz: mulher, que também é uma outra expressão meio estranha, mulher, né? Mas era a expressão que se usava normalmente na época, então não tem nada demais. Ele diz para ela: mulher, olhando para Maria, eis aí o teu filho, olhando para João. Depois, olhando para João, disse: filho, eis aí a tua mãe. Veja, essa passagem do Evangelho mostra a preocupação de Jesus para com Maria. Porque como ele iria desencarnar naquele momento, Maria ia ficar sem o auxílio, sem a proteção, sem os cuidados dele. E ele, por estas palavras, estava transmitindo a João, que era o discípulo mais jovem, que era o discípulo, segundo as palavras de João, que ele mais amava, estava transmitindo a esse discípulo, a esse apóstolo, as responsabilidades de filho, os cuidados de filho para com Maria. Então, obviamente, não é nenhuma coisa estranha, que as palavras de Jesus não significam nenhum desdém, nenhuma coisa desonrosa com relação a Maria. Até porque foi ele mesmo que ensinou: honrai vosso pai e vossa mãe. Ora, uma pessoa que, como Jesus, não só ensinou pela palavra, mas sobretudo pelo exemplo, não poderia ser ele a dar o exemplo de estar destratando Maria e seus irmãos, né? Então, não significa nada disso aquela pergunta, aquele questionamento de Jesus. Mais tarde, ele explica, logo a seguir no texto, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, certamente, meu pai. E aí explica tudo. Quando ele pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de Deus. Este é o irmão, a irmã, a mãe, o pai de Jesus. Enfim, parente de Jesus. Essa é a explicação. Mas é só isso que contém essa frase, esse ensinamento? Não. Quando Jesus diz isso aí, ele quer dizer que toda aquela pessoa que convive das mesmas ideias, que compartilha as mesmas ideias, né, são irmãs espirituais. Ele está com isso dizendo que todos aqueles que o seguem, todos aqueles que seguem a palavra de Deus, que é a palavra que ele vem trazer, porque ele mesmo deixou bem claro, né, não vim trazer o que passo, o que ensino, não ensino de mim mesmo, porque eu ouvi de Deus, ouvi do Pai e trouxe. Então Jesus, toda a pregação do Cristo, toda a pregação de Jesus é baseada naquilo que ele recebeu de Deus para vir nos trazer. Então, todo aquele que segue a vontade de Deus, ou seja, que segue os ensinamentos que o Cristo nos deixou, todo esse é irmão, irmã, mãe, pai de Jesus. Faz parte da família espiritual de Jesus. E é esse o conhecimento que ele nos coloca nessa frase. Que nós temos dois tipos de parentesco. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. O parentesco corporal é esse que nós encarnados temos. A família. A família por laços de consanguinidade, por laços de união, de casamento, etc. Esse é o parentesco corporal. E o parentesco espiritual? No mundo espiritual, os espíritos se unem por grupos de afinidade, por grupos de amor, grupos daqueles que se amam, que se gostam, que têm as mesmas tendências, o mesmo caráter, a mesma vocação, as mesmas tendências. São as famílias espirituais. Então nós temos dois tipos de família. Aquela pelos laços da carne e aquela pelos laços do espírito. Uma, aquela encarnada, e outra, aquela desencarnada. Tudo isso, nessa pequena passagem do Evangelho, Jesus já nos deixou entrever que era assim. A família corporal é essa, como eu falei, que se faz pelos casamentos, pelas uniões. Ela é perene, quer dizer, ela não dura para sempre. Porque, você sabe, né? Um casa, vai para cá, outro vai para lá, outro... daqui a pouquinho a família já está mudando. Né? Ela é uma família que muda com o tempo, ela não... de repente ela não vai durar para a eternidade. Ela se modifica, ela se aumenta, outra hora ela diminui e pode até mesmo acabar. A família corporal. A família espiritual não, essa é eterna. Por quê? Porque os espíritos que se unem por laços afetivos, de tendências, eles vão sempre permanecer juntos. Ora, pode acontecer de algum estar mais à frente, outro mais atrasadinho, sua evolução espiritual. Mas, mais à frente ainda, todos eles vão estar juntos para sempre. Ou seja, nós todos estamos em evolução, todos chegaremos a um patamar elevadíssimo, como espíritos superiores, e todos, como todos vão chegar lá, essa família espiritual só tende a aumentar, ela nunca vai diminuir, ela é eterna. Então, uma coisa importante, nas famílias da Terra, os espíritos, nós espíritos encarnados, né, são na maioria da mesma família espiritual. Ou seja, quando a gente reencarna, né, na mesma família nossa aqui na Terra, na mesma família carnal, família biológica, estão a maioria dos espíritos reencarnados na nossa família da Terra, na nossa família terrena, família biológica, a maioria, não todos, hein? A maioria vem da mesma família espiritual, por questões de afinidade, por questões, né, espirituais. Vem da mesma família espiritual, não todos, tá? Mas todos, na maioria, vem da mesma família espiritual. É por isso que as famílias têm aquele sentimento familiar, aquele sentimento de aproximação, né? Umas mais, outras menos, mas enfim, esse sentimento de família, esse sentimento de grupo, é porque a maioria dos encarnados nas famílias são da mesma família espiritual. Isso, é claro, então, nos faz, lógico, né, deduzir que ora nós estamos aqui encarnados e outros nossos irmãos espirituais da mesma família que a gente estão no mundo espiritual, né? Então, momentaneamente, há uma separação, porque a gente reencarnou, então a reencarnação nos separa, mas é momentaneamente. Depois a gente volta a se reunir novamente. Momentaneamente, né, isso acontece. Outra coisa que acontece é que nós nos seguimos frequentemente em várias reencarnações. Por exemplo, eu e a Leandro, o Fabiano, constituímos uma família terrena e vamos dizer que nós somos da mesma família espiritual. Pode ser que numa reencarnação posterior a gente venha junto novamente, não mais como marido, mulher e filho, mas noutra relação familiar, de parentesco. Isso acontece muito frequentemente. Os espíritos se seguem em reencarnações seguidas. Os livres, aqueles que estão no mundo espiritual, velam pelos cativos, pelos que estão na Terra. Os mais adiantados procuram fazer progredir os mais atrasados. O que, que é isso? Os que estão livres estão com uma condição espiritual melhor, com o consentimento dos anjos da guarda, dos espíritos protetores, trabalham para que a gente que está aqui evolua mais rápido. Mais rápido. Assim eles, através da intuição, através da intuição, da inspiração, eles vão como que trazendo orientações para a nossa vida, orientações úteis para que a gente progrida. Isso quando eles podem, eles fazem. Bom, outra coisa, laços de sangue não estabelecem necessariamente laços entre espíritos. O que significa isso? Vocês lembram que eu falei, né? Os espíritos encarnados numa família espiritual, numa família terrena, a maioria vem da mesma família espiritual. A maioria, nem todos. Frequentemente acontece que numa família terrena, nem todos são da mesma família espiritual, então um ou outro não é da mesma família espiritual. Então pode acontecer o seguinte, todo mundo, ou a maioria das pessoas, sempre tem uma pessoa amiga, outros tem uma pessoa tão amiga que se dá tanto para aquela pessoa, confia tanto na pessoa, tu confia tanto nele, tem um laço tão forte de amizade com alguém, com um amigo, que é uma pessoa que está fora, às vezes, da família, da sua família carnal. É um amigo, do trabalho, na escola, enfim, em vários setores. Tem gente que se dá tanto com o outro, tem uma amizade tão forte com a pessoa, maior às vezes do que com a própria família, ou com algumas pessoas da própria família. Por que isso acontece? Por que a gente tem aquele amigão, peito, que a gente confia totalmente, ele confia totalmente na gente? Porque a gente pode ser de famílias diferentes, do ponto de vista carnal, da Terra, mas a gente é da mesma família espiritual. É o nosso irmão espiritual que não encarnou na nossa família, encarnou em outra família. Por necessidades evolutivas, porque Deus não faz nada sem um motivo, né? Então, é isso, por isso que às vezes a gente se dá tanto com uma pessoa fora da nossa família. Porque se ele não é um familiar carnal, ele é um familiar espiritual. Tem um parentesco espiritual com a gente. Acontece, às vezes, também de nas famílias ter aquele diferente, né? Aquele diferente. É. Olha só. Todo mundo conservadorzinho, de coletinho, gravatinho, papai, mamãe, tudo bonitinho, e a mocinha ali com uma roupa, um casaco de couro e tal, bem diferente dos outros. Né? Isso acontece em muitas famílias. Tem um ou mais membros da família que são diferentes, pensam diferente, agem diferente, não tem o comportamento à semelhança da maioria da família. Né? Por que que acontece isso? Porque muitas vezes esse que é diferente, ele é da família terrena, é irmão, é primo, é sobrinho, é tio, enfim, mas ele não é da mesma família espiritual que a gente. E aí? Como é que fica? Como nós devemos agir frente a essas diferenças, né? Eu tenho na minha família aquele irmão, aquele primo, aquele filho, aquele tio, aquele marido, aquela esposa, enfim, bem diferente do conjunto destoando ideias diferentes, caráter diferente, comportamento diferente. E aí? E aí, será que eu devo afastar dele, já que ele não é da minha família espiritual, está aqui na minha família terrena sobrando? Não. Esses diferentes estão nas nossas famílias por alguma razão. Algumas mesmo. Talvez pudesse ficar a noite toda só citando exemplo. Por exemplo, aquele que está diferente da nossa família, às vezes ele vem para que a gente o ajude a superar dificuldades, a evoluir intelecto e moralmente. Ele é o diferente. Mas às vezes, pode ser o contrário. Às vezes a família toda que é diferente, ele é o que é o mais correto, ele está ali para ajudar a nossa família a evoluir moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Existe sempre uma causa para que isso ocorra. E a causa sempre é boa. A causa sempre é boa. Então, com esses diferentes, é que nós devemos mais ainda buscar a aproximação, o desenvolvimento, o carinho, da amizade, da harmonia e do amor. Porque eles estão na nossa família, são nossos irmãos carnal hoje. Mas é para que isso, é mais para que se torne mais futuramente irmãos espirituais também. Para que Deus quer que isso aconteça, para que a gente desenvolva com eles o carinho, o amor, e eles venham ser também, não só da nossa família carnal, mas da nossa família espiritual também. Então, os diferentes são as nossas tarefas, nossas missões na Terra. Com eles, a gente deve buscar se harmonizar e resolver todo tipo de diferença, todo tipo de problema que possa haver. Porque se a gente não fizer isso agora, a gente vai fazer numa outra ocasião, numa outra existência. Quanto mais cedo a gente fizer isso, melhor. Por exemplo, aí por que Deus permite? Por exemplo, no casamento, né? Nós vivemos num mundo de provas e expiações. E os casamentos não podem ser diferentes. Todo casamento tem os seus momentozinhos de provas, de expiações, até aqueles momentinhos assim que o marido fica bicudinho com a esposa fica bicudinho, né? Todo mundo tem qualquer coisa. Por quê? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então a gente não pode querer que os nossos casamentos hoje sejam angelicais, de última, da mais alta categoria. Então, no mundo de provas e expiações, os casamentos, na sua grande maioria, também são. Então, muitas vezes, Deus quer que espíritos se encontrem, se gostem e se juntem para espíritos que em outras vidas não tinham, assim, uma proximidade muito grande, tiveram problemas entre si, tiveram que se agredir, se prejudicar, enfim. Deus usa como uma solução para aproximá-los, para que eles se tornem iguais, de mesma família espiritual, usa como solução uma reunião carnal. Então, eles vão se encontrar, vão se apaixonar, vão casar e pela proximidade, pela convivência conjugal, vão desenvolver carinho, amor, fraternidade entre si. Às vezes não funciona, vai ter que ficar para uma próxima ocasião. Mas tudo deve ser feito para que funcione. Porque se não funcionar agora, vai ter que funcionar em outra existência. Só por isso que existem as diferenças. Diferenças às vezes são para que a gente rompa com essas diferenças. Às vezes a gente tem filhos, né? Dois filhos gêmeos ali, são parecidinhos um com o outro, mas comportamentos diferentes. Diferentes. Por quê? Porque Deus quer assim, quer que espíritos diferentes estejam conosco para que a gente os ajude a suplantar esses problemas que eles possam ter. Então a gente não deve desistir do diferente, até cada vez mais buscar resolver os problemas que existem com aquele que é diferente, para que ele possa crescer intelecto e moralmente, porque essa é uma das finalidades porque ele vem na nossa família sendo tão diferente. Ou ele vem para ajudar, ou ele vem para ser ajudado, ou ele vem para que a gente restitua a ele o prejuízo que a gente possa ter causado a ele no passado, ou vice-versa. Enfim, as causas são muitas, mas sempre uma causa digna do nosso empenho em resolver, porque Deus não permitiria que isso acontecesse se não tivesse uma finalidade útil. Família. A nossa família pode ser boazinha, ruimzinha, conforme o nosso julgamento. Mas uma coisa é certa, ninguém está na família errada. Às vezes, principalmente nas adolescências, os adolescentes gostam de rançar um pouquinho, né? Porque a família do fulano, que é o pai do Beltrano, isso aqui é nada. Isso é fácil, isso vai passar. Cada um está na família que deve estar. Ninguém veio na família errada. Todos nós viemos na família onde devemos estar por alguma ou algumas razões. Então, nós temos que buscar conviver com a nossa família da melhor maneira possível, buscar aproximação com os diferentes, buscar harmonia, buscar o desenvolvimento do amor familiar. Porque ninguém veio na família errada. Divaldo Franco, no livro Conversando com Divaldo, diz, pergunta, aliás, aqueles confrades que no lar enfrentam dificuldades com a esposa, com o companheiro, com os filhos, o que fazer? Fazer isso que eu falei. Fazer, resolver os problemas, fazer, reaproximar, fazer, analisar, buscar soluções, porque se isso não for feito, ela terá que ser feita em outra vida, né? Mesmo Divaldo, no livro SOS Família, ele coloca, o lar, estruturado no amor e no respeito aos direitos dos seus membros, é a mola propulsora do progresso geral e da felicidade de cada um, como de todos em conjunto. Quer dizer, o lar é a mola propulsora do nosso progresso individualmente e do progresso da família como um todo. No mesmo livro, continuando, para esse desiderato são fixados compromissos de união antes do berço, estabelecendo diretrizes para a família, cujos membros se voltam a reunir com finalidades específicas. Finalidades específicas de recuperação espiritual, de crescimento intelecto-moral, no rumo da perfeição relativa que todos alcançarão. Essa é a finalidade primeira da reencarnação. Então, a família é um lugar onde a gente deve estar, porque é ela que vai nos possibilitar o crescimento intelecto-moral. E mais que isso, esses compromissos todos que nós devemos ter entre nós, familiares, conosco, com os familiares, esses compromissos, eles não são de hoje. Não foram por um acaso. Eles já estavam na nossa programação de reencarnação. Muitas vezes eu recebo aqueles filhos que eu aceitei, que eu programei receber. Muitas vezes eu recebo em casamento, ou sou dado em casamento, né? Também aquela esposa, aquele esposo que eu planejei receber. Todas essas coisas estão, uma boa parte dos nossos atos, das coisas que nos vão acontecer durante a nossa existência, estão programadas. Tá? Se vão acontecer ou se não vão acontecer, vai depender do nosso livre-arbítrio, porque não é destino, está escrito que vai acontecer. Vai depender da nossa vontade. Se eu programei um casamento para a Leda, eu vou encontrar um dia na minha vida a Leda, vou gostar, vou me apaixonar por ela. Agora, se eu vou casar com ela ou não, é outra história. Porque de repente eu posso olhar para a Mariazinha e dizer, não, a Leda, coitada, é pobre, eu vou casar com a Mariazinha, que é rica, eu vou me dar bem. Eu usei meu livre-arbítrio e mudei a minha programação que eu tinha assumido no mundo espiritual. Entendeu? Então a nossa família, os atos da nossa vida, os atos da família, muitos, não todos, é claro, muitos deles já foram planejados e a gente aceitou o compromisso de realizá-los durante a existência. Se a gente vai realizar ou não vai, vai depender do nosso livre-arbítrio. A oportunidade de realizar tudo aquilo que a gente se programou no mundo espiritual vai acontecer. O momento vai chegar. Agora, se a gente vai pegar ou não, aí vai depender do nosso livre-arbítrio. Não é destino, uma coisa que está escrita vai acontecer, tá? Então, família é muito importante. Tão importante que eu digo para vocês assim, uma coisa que vocês já sabem, é óbvio, né? A casa não é o lar. O belo apartamento, a bela casa, ou a pobre casa, a casa humilde, não é o lar. Nada disso é o lar. Isso não é o lar. O lar são as pessoas que estão dentro e a vida, a convivência que elas têm. Então, dentro disso, a gente pode ter um lar harmonioso ou não. E o melhor mesmo é ter um lar. Porque se você morar numa mansão, com piscina, quadra de tênis, campo de futebol, para todos vai chegar a hora da aprovação, para todos vai chegar a hora da dificuldade, daquela hora que a gente espera, né, ter um ombro amigo para chorar, uma pessoa com uma palavra para consolar, para dar apoio, para dar ânimo, para todos vai chegar essa hora, com certeza. E quando essa hora chega, não vai ser a casa, não vai ser a piscina que vai socorrer. Vai ser a família, os familiares, as pessoas próximas da gente. Então a gente tem que valorizar muito. A família é prioritária para a existência nossa como espíritos encarnados na Terra. Então vamos viver em família, que é bom. Apertar mais esses laços, ou seja, buscar mais harmonia, mais resolução dos problemas, desenvolvimento do amor, né? Que é o que a gente quer para todo mundo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Será que nós estamos sendo irmão ou irmãs, mãe de Jesus? Será que nós estamos seguindo as palavras do Mestre? Que são as palavras que ele trouxe de Deus, que são a vontade de Deus para conosco? Então a gente tem que se analisar. Será que eu estou fazendo parte da família de Jesus ou eu ainda estou à margem dessa família? Será que eu já entrei para essa família? Estou sendo irmão de Jesus, irmã de Jesus? Eu estou seguindo o Mestre? Estou seguindo a vontade de Deus que Jesus expressa para nós? Ou ainda estou de lado? Vamos nos analisar. Se a gente tiver um pouquinho de fora ainda, vamos abrir o nosso coração para Jesus. E abrir o coração para Jesus não é orar para pedir coisa ou para agradecer, não é dizer que ama Jesus, ou ir na igreja, ir no centro espírita, enfim, no templo evangélico. Isso não é. Abrir o coração para Jesus é botar em prática, ainda que não tudo, 100% de vez, os ensinamentos de Jesus. Isso é ser cristão, isso é abrir o coração para Jesus. Quando Jesus diz que o caminho, a verdade e a vida é Ele, Ele diz, certo, Ele é o modelo. E se nós usarmos esse modelo no nosso dia a dia, seguirmos os seus ensinamentos, que são os ensinamentos de Deus, aí nós estaremos sendo irmão, irmã, mãe e pai de Jesus. Nós faremos parte da família do Cristo. E ninguém quer ficar de fora dessa família, né? É isso, meus irmãos. Então, vocês viram que o Evangelho tem essas coisas. Às vezes, em simples palavras, a gente pode achar que a coisa não está bem. Está muito estranha para o dizer de Jesus, né? Mas não é assim. E simples palavras, às vezes, se a gente for estudar a fundo, a gente vai ver que se amplia, a gente vai ver que tem mais coisas implícitas naquelas simples palavras. Isso aí Jesus quis nos dizer nessa passagem. Nós somos duas famílias, espiritual e a terrena, e podemos ser familiares de Jesus à medida que nós seguimos seus conselhos, e que as famílias terrenas podem ser vistas, né, com familiares vindos da mesma família espiritual, misturado com outros que não são da mesma família espiritual, e que com esses diferentes a gente tem que buscar desenvolver a proximidade, a harmonia, o amor. Porque a gente vem para a Terra a fundo, de verdade, no fundo, para aprender uma coisa, aprender a amar. Amar no sentido cristão, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não interessa se esse próximo é homem, é mulher, qual é a etnia, qual é a raça, qual é a condição econômica dele. Qualquer um que não seja eu é o meu próximo. Obrigado.